na madrugada, o seu corpo ferve de tesão querendo fazer. Já amanheceu o dia, ela ainda está louquinha de tesão querendo fazer. Tu me diz que você quer que eu faça, vem me beijo da cabeça. Tu me diz que você quer que eu faça, vem me fale coisas esse. Tu me diz que você quer que eu faça, se acabe aqui comigo. Tu me diz que você quer que eu faça, torna a noite inesquecível, baby. Que mina é essa? Que sempre não se satisfaz, ela sempre me quer mais e mais, porque ela sabe que eu sou capaz de satisfazer todos os seus desejos. Ela me diz que essa noite vai ser longa, eu sei, então pode vir que eu tô daquele jeito. Eu te pego pelos seus cabelos, te raspo debaixo do cobertor. Ela sussurra no meu ouvido, pede com carinho, bê que eu te dou. Esse perfume me embriagou, seu rebolado me enfeitiçou. Essa noite eu vou te dar tanto prazer que você jamais, baby, imaginou. Você vem em cima e eu embaixo, belitamente eu encaixo. Vou te beijar na cabeça aos seus pés. Vamos chegar juntos a um workshop. Isso é mil grau de tesão, que essa mina tem a obsessão. Vamos ao tempo antes da segunda. Em plena madrugada, o seu corpo ferve de tesão querendo fazer. Já amanheceu o dia, ela ainda está louquinha de tesão querendo fazer. Tu me diz que você quer que eu faça, vem me beijo da cabeça. Tu me diz que você quer que eu faça, vem me fale coisas assim. Tu me diz que você quer que eu faça, se acabe aqui comigo. Tu me diz que você quer que eu faça, torna a noite inesquecível, baby. Eu vou fazer o que você quiser, nega. Sei que você gosta de ficar igual Adão e Eva. Forever, imprevisível, insaciável. Coisas novas pra mostrar. Toda noite quer treinar, me dá. Quer dar uma fugidinha, exalta o sabor do querer. Também quer ter, meter os pés pelas mãos. Delírios do prazer, descontrole total. Eu e você, aclamo-te. Eu digo senta aqui. Conheço bem a noite, te mostro as estrelas assim. De jeito e sem pudor, você reproduz o som de prazer, semelhante ao som de dor. Em plena madrugada, o seu corpo ferve de tesão querendo fazer. Já amanheceu o dia, ela ainda está louquinha de tesão querendo fazer. Tu me diz que você quer que eu faça, vem me beijo da cabeça. Tu me diz que você quer que eu faça, vem me fale coisas. Tu me diz que você quer que eu faça, se acabe aqui comigo. Tu me diz que você quer que eu faça, torna a noite inesquecível, baby.